que ouço, alegre, mas eu que vejo. Impressionado não estou, há muito tempo que eu não festejo. Um labirinto imenso é onde eu moro. No momento eu estou chegando lá do fórum, mas eu tenho companheiros inseparáveis. A injustiça, a violência, milhões de miseráveis, pessoas com instintos insaciáveis. Insaciável com justiça, querendo ficar longe de toda essa cobiça. Às vezes com medo de quem? Da polícia! Pra viver aqui tem que ter um pouco de malícia. Tem que ser artista, se passar por equilibrista, abaixar a crista e nunca pros gambés deixar alguma pista. Pra pegar o leite da pivetada tem que estar na lista. Aqui é um favelão, muitos barracos são feitos de quê? De quê? De papelão. Mas é um lugar de muita moral, estrutural, chaparral. Pode crer, virou cidade tal. Vila Jussara, Capelinha, são favelas da cidade animal. Mas o papo que rola nas quebradas normalmente tem um som desta levada. Chegada, trouxe uma branca pra você dar aquela cafugada, hein? Tô pagando aquela bucha que você jogou na sangue bom, pode crer, valeu, hein? Deixa que eu dou um tapa nisso aqui. Quem curtiu um rap que eu escrevi? Vai, manda aí, mano. Esse barato me deixou muito louco. Um, dois, essa minha presença, véi, pode dar pra sentir, eu tô pancando o Ed Day. É dito, eu passo sempre no meu dedo. Sei que você tá no radar, tá no desespero. Dá seu tiro, mano, use esse cano. Você fez uma presença com puxa pra mim. Nunca me esqueço, uma presença cabulosa como a sua cela. De repente pra você, se liga aí. Mano, bagulho poderoso, chifroso, me trouxe muita alegria. Chegado, chama minha tia. A nega dá um tapa na parada também. Basta chegar que tem. Quando fico bem de onço, fico nervoso, inescrupuloso. Minha mente fica muito pirada. O armário tem uma boca grandona, olha que parada. São meus passos, são ficando mais ligeiros, eu fico muito ligado. Com bicho envernizado, quero tomar vários gados. Os problemas acabam, tudo desaparece. De sua vida e do mundo, isso você se esquece. Na casa da minha mina, você não comparece. Presença de tiro, os problemas desaparecem. Choro que osso, lágrimas é o que vejo. Choro que osso, lágrimas é o que vejo. Choro que osso, lágrimas é o que vejo. Choro que osso, lágrimas é o que vejo. Quebrada é quebrada, se brincar leva rajada. Se liga, sangue bom, tomba zé, faz pum. Quem fala demais, normalmente tá no sal. Quem sabe o que fala, leva vida na moral. Favela é favela, muito bar, nenhuma escola. Às vezes de fora a caridade é o que rola. Mas caridade na moral, cesta básica, usada. A gente aqui não quer esmola. Se liga, mané, eu vou pro campo bater bola. Eu tô na favela, não quero choro e nem vela. Aqui é assim mesmo, choro é o que eu sou. Lágrimas é o que fecho. Impressionado não estou, há muito tempo que eu não festejo. Choro é o que eu sou. Lágrimas é o que fecho. Choro é o que eu sou. Lágrimas é o que vejo. Choro é o que osso. Lágrimas é o que vejo. Choro é o que osso. Lágrimas é o que vejo. Zica.